Todo mundo me dizendo se ligou. Cê tá se levando, mano, igual molô. Mente de verdade, ele acreditou. Eu não conto blefe que não, mano. Todo mundo me dizendo se ligou. Cê tá se levando, mano, igual molô. Mente de verdade, ele acreditou. Mente tão com pressa, não quero seu bem. Tempo é dinheiro e eu não paro, não, mano. Para com esse blefe, tu sabe, não vem. Meu time é forte que engola canabon. Veja, não esquece que faço meu 100. Só de olhar pro bolso hoje eu fico animado. Diga muito raro, verdadeiro super saiyan. Vários lançamentos, mano, pique é missilão. Mano, sem estresse, maneiro quem escreve. Eu não lembro de você, me ensinaram a fazer rap. Ando no dinheiro de carona com a mulher. Todos eles me odeiam, mas um anjo bota fé. Fiz a minha prece pra botar no meu plano. Eu sou lá do rock, me chamei de supla. Eles falam muito e eu só falo não, não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Se ligou, cê tá se levando, mano, igual molô. Mente de verdade, ele acreditou. Eu nunca tô blefe que não, mano. Todo mundo me dizendo se ligou. Cê tá se levando, mano.